sabia que viver sem ti eu não poderia. Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti. Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti. To lead a better life, I need my love to be de notícias. Bring out the love, bring out the love, bring out all the love.

ouvindo Rede de Notícias. A Câmara Municipal de Fortaleza vai até você com a ação Meu Bairro, Nossa Câmara. Através da ouvidoria itinerante, a população pode avaliar o trabalho dos vereadores, sugerir ações para o seu bairro e ter acesso a serviços e ações de diversos órgãos públicos. A próxima edição será na Avenida Evilásio Almeida de Miranda, na Praça Senhor do Bonfim, Sapiranga, no dia 11 de novembro, das 8 às 13 horas. Meu Bairro, Nossa Câmara. Câmara Municipal de Fortaleza. Na Rede de Notícias, de segunda a sexta, temos Dia Feliz às 5 horas com Roberto Rodrigues, trazendo mensagens de fé e boas notícias. Sinto a mão de Deus. Jornal Rede de Notícias, às 6 horas, com Iane Costa. Aumenta o volume que o seu jornal já está no ar. Cobrindo política, economia e notícias do Ceará. Às 7 horas, Paulo Oliveira anima sua manhã com alegria e entretenimento. Arrocha, Paulo Oliveira! É o quê, menino? 10 horas é hora de um bate-papo descontraído com o Willy Marques e sua música favorita. Ligue Copperon, ao Etune e o Zen. Ligue Copperon e o Etune e o pai. Nelly Kizuei, Etune e o Zen, bota o Bly. Uma da tarde temos o momento esportivo com a equipe Barros Pinho. Análises e destaques do futebol. Às 2 da tarde, Fernando Xavier traz descontração. Responda se souber. No que é o que é. Notícias atualizadas e boa música. Sintonize na Rede de Notícias para uma programação vibrante, informativa e divertida. Vamos tornar suas manhãs e tardes mais animadas. A vontade de uma pessoa após a morte pode ser resguardada através de um testamento. Com um testamento, é possível, por exemplo, fazer o reconhecimento de um filho e de uma união estável, a criação de uma fundação e a distribuição de alguns bens. Há três tipos de testamento: público, particular e cerrado. O cartório realiza os testamentos públicos e pode esclarecer sobre as características de cada um. Cartório é serviço. Uma campanha: Sinored, Anoreg e IRTDPJ Ceará. A Rede de Notícias apresenta seu mais novo portal, rdnaovivo.com.br. Seja no celular, computador, tablet ou até mesmo na sua TV. Sintonize-se na era da informação e faça parte dessa evolução. rdnaovivo.com.br. A Rede de Notícias na palma da sua mão. Acesse já. Já. Rede de Notícias e a hora certa. 10:01. Uma ideia boa. Tem um lugar que cuide dos bebês para as mamães poderem trabalhar tranquilas. De boinha. É uma ideia tão boa que a prefeitura foi lá e fez, meu patrão. Pela primeira vez tem berçário nas creches. Tu acredita? E tem mais coisa nova da prefeitura pra gente, viu? Tem salas para o parto humanizado e o maior concurso da história na educação e na guarda municipal. Tudo isso pela primeira vez. Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Paulo Oliveira. Oi, sou eu. Amigos, estamos aqui na RDN. De segunda a sexta-feira, todas as manhãs de 7 às 10 horas. Tem de tudo. Notícias, curiosidades, horóscopo, Jornal da Fama e a boa música. Participe, você é meu convidado. RDN, a nova paixão dos cearenses. Rede de Notícias 1300 AM, Rádio Iracema, de Fortaleza. Você está ouvindo a Rede de Notícias. Fique agora com a companhia de Willy Marques, com o programa Bom de Papo. Bons de Papo. Tudo o que você precisa saber para uma boa conversa. Aí estávamos acompanhando, então, Paulo Oliveira, que encerrou agora há pouco o programinha dele, começando agora o nosso programinha também, o nosso Bons de Papo. Agora, nesse exato momento, para você que acompanha a nossa programação aqui na nossa rede de notícias 1300 AM, para toda Fortaleza e região metropolitana, assim como você também acompanha pela nossa 91.1 FM, a nossa Bons Ventos FM de São Gonçalo do Amarante. E você é nosso convidado para participar, viu, aqui do nosso programa. Eu estava ouvindo o programa do Paulo na vinda aqui. Aliás, eu ouço toda manhã, né? Mas estava me chamando a atenção agora há pouco sobre esse comentário aí da, da Biancardi, né? Da ex-mulher do Neymar, né? Que não chegou a nem um mês, né? Após o nascimento da criança. O valor de 200 mil reais aí que ela vai receber, fora casa e segurança e tudo mais. E é interessante, né? Como as coisas acontecem rápido, né? Quando você vai fazer, pensa em separar de uma pessoa na vida comum, né? Rapaz, é uma agonia só, você tem de ir para resolver tudo e vamos dividir nossas coisinhas aqui, divide uma geladeira, divide um carro, divide um sofá, né? Rico é diferente, né? O negócio é tão ligeiro que você não consegue nem calcular. A mulher já saiu com já tem uma casa, já tem segurança, carro, salário, é um negócio impressionante, né? E fora que você não pode falar nada do outro, né? Quem é Neymar? Nem sei quem é Neymar. Tem uma filha dele aqui, mas eu cuido. É um negócio esquisito, né? Não tem aquela emoção da separação, né? De você falar assim, olha, agora me dê aqui, cadê o air fryer? A air fryer foi 500 e tantos reais. Eu quero pelo menos metade dela. Me deu micro-ondas, nada. O negócio tá aí, pode seguir sua vida, receba o dinheiro. Né? Quando eu quiser, eu vejo minha filha. Quando não quiser, também não vejo. Fui cuidando aí e a gente se resolve. É esquisito. É um negócio meio sem emoção, né? Mas tudo bem, é a vida do povo, né? O que a gente pode fazer? 85991642745, 85991642745 é o telefone que você participa, conversa conosco aqui no seu programa Bons de Papo, na sua rede notícias e também na Bons Ventos FM. Falando nisso, a Bons Ventos FM está transmitindo, você que é católico, né, tem aí a sua fé, a Bons Ventos FM está transmitindo das 7 horas da noite até as 8h30. Das 7 horas até as 8h30, está transmitindo a novena, viu? Da paróquia de São Gonçalo do Amarante. Então, das 7 até as 8h30, uma hora e meia de transmissão, né? Nós já temos o padre Reginaldo Manzotti também, que o nosso Fernando Xavier transmite pra gente aqui na nossa rede notícias à tarde, das 3 até as 3h30. E às 7 horas da noite, só lá na Bons Ventos, das 7 até as 8h30, tem a novena da paróquia de São Gonçalo do Amarante, com o padre Denis, tá? Então, você quiser acompanhar, não deixe de sintonizar a rádio nesse horário. Combinado? Aí, você que gosta, mais uma possibilidade. E o Soares fala o seguinte, mandou mensagem já aqui pra gente. Odinho Willi, pastor Robevan, ouvintes, ótima quarta-feira a todos, que Deus abençoe, proteja a cada um, em nome de Jesus, ótima quarta-feira, estou aqui ligadinho na escuta, Willi, um abraço, na paz do Senhor Jesus. Um abraço, hoje o Soares está numa madeireira, viu, eu percebi que ele está cortando ali umas linhas de caibro pro telhado, viu, Robervan? Você percebeu ali, tá tendo um corte. Eu percebi. Cuidado aí, Soares, que esse negócio aí é sério, viu? Essas limas aí são um perigo. Olha, quem manda mensagem? Darcy Gomes, lá de Coreaú. Deus abençoe o seu dia e seus familiares. Um bom dia. Que a simplicidade do amor e da paz sejam as maiores riquezas que o seu coração carrega. Bom dia, amigos. Uma ótima quarta-feira para vocês. Um abraço, meu irmão. É o Darcy Gomes. E quem mandou áudio? Magno, de Londres. Magno também, desde cedo, estava acompanhando, né? E teve outra curiosidade que eu ouvi hoje no Paulo, Roberto, da médium, a baba não sei, baba não sei o quê. Fala, e o Magno ficou bom preocupado. Bom dia, Willy Marques, bom dia, pastor Robert Van, bom dia, Paulo Oliveira, bom dia, Bonfim, bom dia a todos os ouvintes da nossa RDN. Tenham todos um ótimo dia e, por favor, quero ouvir aquela que eu não ouvi, Tente Outra Vez, do Tente Outra Vez, sim. Raul Seixas. Tenham todos um ótimo dia e tô esperando aí o Ferreirinho, o que ele vai cantar hoje, hein? Será que é Scorpions? White Snake? Eu queria que ele cantasse aquela lá do Olho do Tigre, aquela lá que foi tema do rock Rocky Balboa. Por favor, Ferreirinha, se você puder, viu? Essa aí que eu quero... Quero ver se você tá 100% no inglês mesmo afiado. Aquela lá é show, hein? Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Fui! Um abraço, Magno. Obrigado, viu? O Robevan vai tocar aqui, tente outra vez. Ele ficou devendo... Ô, Robevan, você tocou o Cowboy Fora da Lei ontem? Acho que também não, né? Do Lino. O Na Lei, Fora da Lei, tudo. Bang Bang Total, tocou também? Oi. Então daqui a pouquinho o Robevan toca aí. Um abraço, Eli. Ó o teu enteado aí, hein? Ó, atenção, vamos seguir aqui. William Castro fala o seguinte: bom dia, William, a todos que fazem a RDN. Sucesso e competência, paz e bem. Aqui são os votos do William Castro, né? E ele fala, sempre, sempre ligado na Rede Notícias. Muito obrigado, viu? Francisca, do Conjunto Jardim, União 2. Bom dia, Willis. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Willis, se eu fosse mais nova, eu ia ter um filho com bem mal. Ó. A dona Francisca aqui, ó. Vou repetir. Bom dia, Willis. Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Willis, se eu fosse mais nova, eu ia ter um filho com bem mal. Ah, quem é que não quer, né? Ter um filho com o Neymar. Ô, Bevan, meu irmão, olha só o cálculo aqui: 200 mil reais na conta, batendo todo dia 5, né? No dia 5? Todo dia 5, no quinto dia útil, puf, 200 mil reais. Aí tu tem uma casa que o cara vai dar também, né? Toda mobiliadinha, né? Um bairro bacana, com certeza num condomínio de alto padrão, de luxo, tudo mais. Segurança, a todo momento, você não vai ter preocupação com segurança. Carro blindado, você também não vai ter preocupação, que muito provavelmente esse carro blindado seja trocado de ano em ano. É? O que mais você vai querer de preocupação? Com certeza, comida e bebida lá a rodo, dentro da casa. Se os 200 mil é só pra você. Hã? O quê, meu irmão? Todo mundo dentro aí, não tem nem perigo. Magno de Londres, fala pra dona Francisca que ela pode ter com o seu Francisco. Aí, dona Francisca, o Magno disse que a senhora pode ter um rebento com o seu Francisco lá de Palhano, viu? O que a senhora acha? É o Magno que lhe provocando, sou eu não, viu? Joana Silva, fala, Joana. Bom dia, Willy. Ô, risada abençoada. Bom dia, dona Joana. Um beijo pra senhora. Espero que esteja tudo bem aí, viu? E participe. Gosto quando a senhora participa, tá? Marcelo de Joinville tá pedindo Air Supply, I Can Wait Forever. Tá aqui o Marcelo de Joinville. Fala, meu irmão. Ó, ele fala o seguinte. Bom dia, Willy. Marcelo de Joinville. E ele mandou a tradução do Vargas. Ô, Robervan, coloca essa daí que é legal, ó. A tradução do radialista que eu ouvia, ontem foi dia do radialista, e eu comentei da minha paixão pelo rádio, surgiu através de um locutor lá do Paraná, do Mil Paranã, como diria o nosso Alborguete. E nessa época eram duas pessoas que eu ouvia muito. Era o Alborguete, que tinha um programa na CNT Gazeta, e que ele também era radialista, e também o nosso Vargas, que o... Marcelo de Joinville mandou aqui, e eu vou pedir pro Robervan reservar esse momento pra gente ouvir a tradução do Vargas, que é muito legal, viu? E eu queria muito ter a possibilidade de falar com ele, vou ver se consigo ter o contato, viu, Robervan? O Marcelo de Joinville mandou aqui pra gente, o Robervan tava atendendo uma ligação, minha gente. Ele mandou aqui uma tradução do Air Supply, I Can Wait Forever, que é com o radialista Vargas, que eu comentei ontem, que era lá da Rádio Caiobá, no Paraná, Marcelo Joinville. E aí ele colocou aqui pra gente ouvir. Tu prepara, por favor, pra gente ouvir aqui essa tradução desse radialista aí, que foi um dos caras que sei lá, de alguma maneira fez com que eu me interessasse por comunicação, né? A Joana Silva tá falando o seguinte: casar com Neymar é dinheiro sossegado. Os ouvintes aqui tão que tão. Dona Francisca, do Conjunto Jardim, União 2. Magno, seu Francisco faz mais menino não, Magno. Pelo amor de Deus, faz mais menino não. Tem nem perigo. Tem perigo. Brenda, Paula Brenda, do Modubim. Fala, Paula, bom dia. Bom dia, Willy. Bom dia, pastor. Aqui é Paula Brenda, do Modubim. E um dia maravilhoso para vocês, de muita saúde, muitas bênçãos. Enfim, né? Saúde para todos. Willy, mas falando sobre os romances de hoje em dia, o amor de hoje em dia, vou te dizer, é difícil. Amor como antigamente, entre um casal, é difícil, muito difícil. Hoje em dia, muita gente, às vezes, se casa, se junta com a outra pessoa por conveniência, interesse. Eu mesmo, no meu círculo de amizade, não é uma amiga, é uma colega de faculdade, casou. Nossa, foi a maior alegria dela foi ter se separado. Ela ficou casada durante 5 anos, separou, ficou com carro, ficou com casa e um monte de coisa, deu até festa. Eu acho isso tão, pra mim... Eu não consigo aceitar isso daí. Eu acho meio mórbido. Eu vou te dizer, eu acho bem, bem estranho. A pessoa comemorar final de casamento, ainda fala mal do ex na frente de todo mundo, no meio de festa. Que foi ela mesma que comentou, gravou vídeos. É uma coisa, é ridículo. Porque o Willy, amor mesmo, é difícil. Antigamente as pessoas amavam, ficavam casados anos e anos. Hoje em dia é um interesse que, pelo amor de Deus, eu tenho é medo de casar. Sou solteira, nunca fui casada, não tenho filhos, mas no momento não pretendo casar. Até agora esse momento, não sei daqui a pouco. Mas é isso, meu amigo. Beijão para vocês, os ouvintes. E desde já, muito, muito obrigado pela sua locução, do pastor também. Até a próxima. Até a próxima, Paula. Posso polemizar um pouquinho? Só um trisquito. Vou polemizar aqui, tá? Será que antigamente era amor mesmo? Era tudo isso que você explanou muito bem? Assim, falou, olha, Willy, não, mas que era amor mesmo. Naquela época durava 20, 30 anos. Será? Será que não era uma questão de costume? De você se acostumar com o outro e entender assim. Porque naquela época a separação era muito mais difícil, né? Você se separar de alguém, você tinha de pensar muito bem, porque primeiro você sujava o seu nome para a sociedade, né? Ai, olha, fulana separou. Isso sempre para a mulher, né? Para o homem, tanto faz, tanto fez. Mas para a mulher, ai, ela separou. Ai, a fulana. E aí o que acontece? A mulher, por diversas vezes, acabava tendo de abrir mão, né, da felicidade dela para suportar um marido que era beberrão ou que traía e tudo mais. E aí por isso que eu estou perguntando, será que era tudo isso de felicidade mesmo? Né? Um segundo ponto, né? Hoje em dia a gente vive uma sociedade que a mulher ela tem a sua independência, o homem tem sua independência. Então, consequentemente, você pode vislumbrar novos horizontes. Algo que até 40 anos atrás, 30 anos, 20, era muito mais difícil, né? Porque a mulher tinha de ter, era responsável por todos os afazeres domésticos, e aí ela se colocava em segundo plano na sua vida profissional. Muitas vezes o marido nem permitia que ela fosse trabalhar. Conheço ainda algumas figuras assim, que acho que não. Eu sou o provedor, minha mulher fica em casa. Pode deixar que eu resolvo isso, né? Justamente com aquele receio de, tipo assim, ah, ela pode encontrar alguém. Não duvido nada. Então, tipo, será que essa felicidade é isso mesmo, né? Então, assim, eu acredito muito que hoje em dia nós temos uma melhor... dependendo, lógico, da situação que a pessoa vive, ela consegue escolher o que ela deseja. E a escolha, o livre-arbítrio, é aquela sensação de tipo assim, olha, eu vou até aqui nessa relação. Se existe um desrespeito, se existe ali uma situação que não me deixa feliz, e eu não consigo tornar o outro feliz, tudo mais, não consigo complementar a vida dele, porque a felicidade é muito assustador quando uma pessoa fala assim, eu não sei viver sem você. Não, você sabe viver sim sem mim, você deve viver sem mim. Você não nasceu colado junto a mim, né? A boa relação é tipo, você complementa a minha vida muito bem, sou feliz ao seu lado e quero construir um plano de vida junto a você, não necessitando de você. É o que mais ou menos as relações existem. E quando não dá mais pra gente, pegue seus paninhos, bote dentro de uma sacola e deixe. Não adianta você insistir numa relação que não lhe faz bem. E aí, lógico, vem essa questão da divisão, né? De bens, que eu acabei de falar, que existe na vida do ser humano comum, normal, nós, existe esse lance. Me dê minhas coisinhas, deixa eu levar minhas coisinhas, isso aqui é meu, isso aqui não é e tudo mais. Mas que exista ali a questão do respeito. E o falar mal, eu acho que muitas vezes é o que a pessoa viveu, mas que não necessariamente ela precisa explanar para todo mundo, falar assim, olha, eu vivi isso daqui. Não, você tem ali um grupo seleto de amigos que você vai comentar a razão de você estar se separando, por que se separou. Agora, sair detonando o outro, olha, não vejo razão, sentido, né? A questão é você sair bem, sair com respeito, né? E que, afinal de contas, as memórias, as lembranças vão ficar. E o que passou de ruim vai passar e que fiquem só as lembranças positivas. Dona Francisca, do Conjunto Jardim União 2. Minha senhora, não existe Amélia. Amélia era mulher de verdade. Passava fome ao meu lado sem sinalizar. Eu me casei a primeira vez por amor. Um amor de criança, um amor puro. Me casei. Aí o que eu ganhei? Muito chifre e 2 filhos para criar. Oi. Eu falei, a dona Francisca vem e corta logo aqui, já foi. Ó, tem aqui uma ouvinte que tá falando o seguinte: Willy, casei para poder conseguir minha salvação. Passei por muitas lutas. Hoje meu marido me ama, do jeito que eu sou. Tá aqui a nossa ouvinte que diz que escolheu aqui casar, né, para ter a salvação dela. Cada um tem, né, as suas peculiaridades, sabe o que viveu, né? Quem somos nós para julgar? Aí o Magno falou o seguinte: Willy, vou fazer uma poesia aqui. Segue a poesia do Magno. Olá, gente, bom dia. Eu vou fazer uma pequena poesia aqui para vocês que estão falando que, ah, Neymar, dinheiro não é tudo, gente. Não é tudo, viu? Eu vou soltar uma pequena poesia aqui que eu fiz inspirado nesse negócio de dinheiro. Que importante é o amor. Tá, vai. Vamos lá, então, ouvir essa poesia que o Magno criou agora, ouvindo o programa. Lembrando que o Magno é um amante à moda antiga, haja vista tantas e tantas homenagens que ele já prestou para sua amada, a Diane, né? Que também é nosso ouvinte. Então, por favor, muita atenção aqui nesta poesia, né, de autoria do Magno de Londres. Amor. O que é o amor? Amor é o amor. Sem o amor, não temos amor. Porque amor é amor. Com amor, nós amamos. Com amor, nós vivemos o amor. Pois sem o amor, não vivemos e não temos amor. Que o amor bata agora no seu coração. E lembre-se, com amor, temos amor. Sem amor, não temos amor. Tenham todos um ótimo dia. E essa poesia é para minha namorada, Diane. E para todos os ouvintes também, tá? Nossa RDN. Tá aí. Sentiu a profundidade, Roberto? Amor. Isso. É a representação do que a gente deve ter pelo outro, né? E Magno, gostei da sua poesia, viu? Soares. Willy, meu filho, pastor Roberto, bom mesmo é a gente trabalhar todos os dias, viver uma vida mesmo normal, com um pouquinho, sem dia demais. Uma jovem dessa aí, ela não vai ter paz tão cedo. Já começaram com o sequestro, possivelmente, dos pais dela ou dela, né, por causa da criança. Então, esse dinheiro demais assim só desperta a ganância. O bom mesmo é a gente trabalhar todos os dias e almoçar, jantar, dormir, comer e viver um dia após o outro. O resto é resto. Então, paz, Willy. É, Magno, o Soares, mas R$200 mil na conta, assim, batendo todo mês, vou te dizer, viu? Eu até teria uma dorzinha de cabeça pra isso. R$200 mil. Maria! Bom dia, querido. A Maria, olha, falando em romantismo, né, Robervan? É lógico que vem a Maria. Tu, William, bom dia, querido Robervan. Gostaria muito de ouvir uma música da... Sem o amor, não temos amor. Uma música linda. Com amor. Com amor, nós amamos. Você viu que ela perdeu a linha de raciocínio ouvindo o Magno ao fundo, né? O Magno tirou a atenção da Maria, nossa romântica. Já viu aí? Mexeu com a Maria, ó. Bom dia, querido William. Ó, o Magno lá no fundo. Bom dia, querido Roperipan. Gostaria muito de ouvir uma música da... Sem o amor, não temos amor. Uma música linda. Tirou mesmo a concentração. Com amor, nós amamos. Com amor, nós vivemos o amor. Uma música muito linda. Nós vivemos. Sim. E não temos amor. Do Legião Urbana. Ó. Oh. Acho que é Legião Urbana. Deve ser. Aquela assim. Cantar um trechinho dela. Por favor. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos novo tempo. É essa música. E oferecer pra toda a minha família. E especialmente para vocês aí na rádio. Tá bom, Maria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa rádio maravilhosa, por esse locutor maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Maria. E bom dia e obrigado. Até logo, querida. Bom dia, viu? É tempo perdido, Robervan Rodrigues. É... Não, é tempo perdido. Que há tempos é... Há tempos... Acho que até tive um sonho, não me lembro, não me lembro. Há tempos do álbum, acho que é do álbum branco. Não, é do Quatro Estações. Esse aí, o Tempo Perdido, é do álbum 2. Então tá aí, ouvimos Maria. Fala, Anjinho. Antigamente existia romantismo, sim. E pra comprovar, toca aí a Amélia, que era mulher de verdade, com Roberto Carlos. Anjinho, essa música é misógina. Que mané, romantismo. Essa música aí, ela é bonita e tudo mais. Tem uma canção, a melodia é muito bonita, a letra é muito bonita, mas a Amélia aceitava tudo. A Amélia podia... É do Roberto Silva, acho, mas o Roberto Carlos canta. Quer ver? Vou pegar a letra aqui da Amélia. A Amélia aceitava tudo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Chance. Quero ver se eu encontro aqui a letra. Ai, que saudade da Amélia. Do Mário Lago, acho. Que saudade da Amélia. Ó, nunca vi fazer tanta exigência nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Aceitava tudo. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Os tempos atuais. Kleber Pedrosa. Pois é, Willy. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da RDN. Mais uma vez marcando, confirmando a audiência. Kleber aqui de São Gonçalo. Essa questão do Neymar aí, cara, resolve tudo rápido, porque, cara, aí é um advogado dele e dela, tudo se combina, né? E faz o acordo entre eles mesmos, para na hora da sentença lá do juiz, os dois acordarem, fazerem o acordo. E muita gente aí come esse dinheiro aí, cara. É advogado, É, até às vezes o próprio juiz, né? Que dá a sentença logo final, rápida, porque 200 mil reais, se for verdade isso aí, essa quantia toda aí, ninguém sabe, né? Mas a realidade é essa, cara. Os dois advogados se combinam aí, tanto dele como dela, e faz essa divisão aí rápido, e cada um come o seu lado, cada um come. Esse homem sustenta muita gente, macho. Neymar sustenta empresário, sustenta advogado, sustenta mulher, sustenta família, sustenta ele, né, com as farras dele, com a brincadeira dele, sustenta a fundação que ele tem. O homem tá quase bilionário, cara. 200 milhões aí pro 200 mil reais por Neymar aí, não é nada, cara. Então os advogados lá se comem, a gente que é pobre. Quando eu fui me separar da minha primeira mulher, eu já o acordo dos advogados pra poder fazer logo os acordos e foi acordado e pronto, entendeu? Então é isso aí, cara. A realidade é essa. Esse cara aí sustenta muita gente, macho. Muita gente vive às custas do Neymar. É só a família dele e os filhos, não. Muita gente, empresário, jogador, como já falei aí. Os amigos. Amigo, fundação. Esse homem sustenta mais de 10 mil famílias por mês aí, no Brasil. Um abraço, bom dia. É, não sei se 10 mil, mas que... Pois é, Willi. Sustenta, né? É, Paula Brenda. Ah, Willi, gostaria muito de pedir uma música. Peça, querida. Não sei se vocês vão poder atender meu pedido. Da Annie Lennox. Qualquer uma da Annie Lennox é maravilhosa. Voz é divina, a voz dela. Desde já agradeço, se possível. Se não der Annie Lennox, pode ser alguma do Richard Marx, o Roxette. Mas se der Annie Lennox, Roxette agradeço muito. Beijos, até a próxima. Annie Lennox, eu não sei quem é de cabeça, não. Confesso a você que eu tô totalmente por fora. Mas Roxette, Ave Maria, gosto muito. Mas o Roberto vai procurar pra você, tá? A gente toca sim, lógico. Manuel de Juazeiro da Bahia fala o seguinte: olá, bom dia, tudo bem com todos vocês? Toque, por favor, daí José, na minha opinião, o pedido aqui do nosso amigo. E o Sérgio? Sérgio aqui mandou mensagem. Fala, Sérgio. Olá, bom dia a todos do programa. Aqui é o Sérgio da Barra do Ceará. Oi, Sérgio. Na próxima encarnação eu quero nascer mulher, viu? Ah. Entra no casamento aí só com o cartão do bingo e o título de eleitor. E sai com 200 mil de salário, uma casa própria, segurança e tudo que há de bom. Valeu aí, um forte abraço. É, Sérgio, mas tem aí todo um meio campo, né, a ser feito. Também não é essa molezinha aí, não. É só o cartão do bingo, não. Tem um, né? O Roberto tá falando aqui. Não é tão molezinho assim, não. Eduardo, do Portugal, fala o seguinte: bom dia, grandes amigos da Rede Notícias. Bom dia, abençoado por Deus. Hoje gostaria de ouvir Menudo. Olha aí, tá? Menudo, o Roberto é um catedrático no assunto de Menudo, viu? Afinal de contas, para quem não sabe, Roberto Rodrigues, né? Ele foi um dos dançarinos da banda Menudo aqui no Ceará. Ele rodou o Ceará inteiro com apresentações, né? Ele colocava aquela faixinha na cabeça, calcinha mais colada e dançava. Tu era o Roy? É o Rick. Era o Rick, né? Era o Rick, o Roberto Rodrigues. E ele pede If you're not here. Pronto, If You're Not Here. É o pedido aqui do Eduardo. Eu não sabia nem que o Menudo cantava em inglês, Roberto. Cantava? Tu dançava música em inglês deles? Pois é. Pois o Eduardo lá de Portugal, ele, porto-riquenho, eles são, fazem parte dos Estados Unidos, mas eu não sei se eles cantavam em inglês, não. Mas tá aqui o pedido do Eduardo de Portugal, dá uma olhada aí. Deve cantar, com certeza, pra entrar lá no mercado, os latinos entrando no mercado americano. Olha, quem manda mensagem, o Lino, fala o seguinte: uma boa quarta-feira pra todos. Ontem, o Ferreira foi o centro das atenções, né? Tem que fazer um especial dele. Opa, eu quero trazer o Ferreira aqui, Lino. no programa aqui no final do ano pra gente fazer um especial com ele. Ontem, no final do programa, foi tocada as duas músicas pedidas do Raul Seixas. Mas se quiser tocar de novo, não tem problema. Obrigado, Lino. Hoje peço a música É Proibido Fumar, do Roberto Carlos, de 1964. Foi o terceiro álbum do Rei. Hoje é dia da Jovem Guarda, né? Hoje é dia da Jovem Guarda. Lindo, um negócio que ninguém lembra, nem um apresentador que vos fala. Dona Leuda. Bom dia, William. Bom dia, Roberto. Bom dia. Eu queria ouvir a música hoje de Abílio Faria. Abílio Faria. Não precisa. Hoje eu não vou dizer qual é. Deixa ele procurar, ele vai saber qual é. Pois não. E eu mando um abraço aí pra vocês. Vocês moram dentro do meu coração. Obrigado, Dona Leuda. De bom e de melhor. Agora, diga esse homem aí, se ele fosse querer ser mulher, ele só queria ser mulher. Ele aguentava 15 dias para ser uma mulher, viu? Deixa ele ser homem mesmo, porque ele não aguentava 15 dias para ser uma mulher, não. Avalia 9 meses. Oh, uma criança no busco, ele não aguentava, não. Uh-huh. Não deseja ser mulher, que mulher é só sofredora. Aí a fala da Dona Leuda. Falando com muita propriedade, né? Tá vendo aí? Tanto que foi tema da redação do Enem desse ano 2023, né? A relação das mulheres. Eu não lembro o tema de cabeça agora, mas eu achei interessantíssimo, né? Essa temática do Enem, justamente falando sobre as mulheres que estão nas residências, são cuidadoras, né? Elas, praticamente a vida delas é voltada à família, Roberto Rodrigues. Hã? Das mulheres. A temática do Enem desse ano 2023. Esqueceu o nome da mulher? Que ligou agora? Foi? Aí na sua vida eu só representava o cheque no final. Ixi, Maria. Você não respeitou. Um ouvinte que falou aqui, falou com o Robert Van, que é a temática do programa hoje, lá do Bom Sucesso, nossa amiga do Bom Sucesso. Falou que a nossa temática hoje tá nesse nível aí, ó. Sofrimento, né, Roberto? É. Mas toda separação que for, ela causa um sofrimento, não tem jeito. Eita, é o chequezão indo embora. Mas vou dizer, ó, tem separação que causa alívio. A pessoa fica, ai meu Deus do céu, a melhor coisa que eu fiz. Joguei na Mega Sena e acertei. Vambora, vamos de música? Musiquinha, daqui a pouco a gente volta com Mabel Portela aqui com a gente, conversando. Vai falar sobre separação também. Do nada que a Mabel Portela também quer falar sobre separação. Cheque no final do mês. Independente se tiver menino, não dê o cheque no final do mês pra você ver o que acontece. Vambora. Toca boa. Histórias que foram contar pra você, mentiras de alguém que inveja nós dois. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos. Você podia acreditar em mim. Amar sem medo, pois você já sabe muito bem que eu te amo mais que tudo. E não sabem nem te enganar. E se a saudade apertar algum dia, volte logo, eu te espero. A felicidade virá. Não vamos chorar outra vez. Nos despedimos com

Bom de Papo falando aqui, vamos ver se não tinha aberto no microfone. De volta com seu Bom de Papo. Olha, a Diane, namorada do Magno, lá de Londres, né, falou o seguinte: bom dia a todos da rádio. Gostaria de dizer para todos os ouvintes que estão decepcionados com o amor por alguma decepção do passado, que mesmo não sendo fácil encontrar alguém compatível para dividir a vida, não perca a esperança. Deus vai colocar uma pessoa que venha para somar e multiplicar todos os momentos felizes e todo o passado de dor se tornará um aprendizado. Eu também gostaria de agradecer ao meu namorado Magno por nos mostrar esse seu talento poético. Verdade, viu? Eu fiquei muito emocionado com a poesia do Magno. E ela, o Robervan também ficou aqui todo se tremendo. Eu olhei para ele aqui, os olhos dele, olha, estavam realmente, o Robervan estava emocionado. E ela continua: obrigado, amor, eu amo amar você. E se possível, gostaria de ouvir a música do Tim Maia, Você. Tá aí, é muito bom, né? Quando um casal assim, enamorado, um casal que gosta de expor, né, o seu amor, dá até um pouco mais de esperança, né, Robervan? Como a vida é bonita, né? Como os pássaros cantam, né? As borboletas voam, né? E como é colorido. Mas eu agora estou recebendo aqui Mabel Portela no nosso programa para falar que a vida não é tão colorida assim não, né, Mabel? Às vezes ela é meio preto e branco, né? Bom dia, Robervan, bom dia, os ouvintes da nossa Rádio Rede Notícias, estão todos bem? Tudo bem, Mabel Portela. Eu não sei se você ouviu, mas eu estava aqui lendo uma mensagem da nossa ouvinte, a Diane, lá de Londres, e ela falando, né, sobre o amor, falando da importância do amar, de ter alguém ao seu lado que mostre o quanto é importante estar feliz e tudo mais, né? E ter um parceiro ao seu lado. Daí eu tava comentando que a Mabel Portela, né, falando como é bonito ver a vida nesse colorido, com os pássaros voando, né? As borboletas pousando nas flores. Mas aí vem a Mabel Portela para dizer que nem tudo são flores e que a vida também pode ser preto e branco, não é isso? Separação. É verdade, Will. Infelizmente, nós podemos. Deixa eu só fazer uma complementação, uma retificação aqui na tua fala. Pois não. Nós temos momentos em preto e branco, né? Sim. Os momentos em preto e branco fazem parte da vida, mas é incrível como realmente o ser humano, ele nasce vocacionado a procurar o amor. Sim. E por mais que o ser humano também vá sempre atrás da sua vaidade, da sua soberba, de poder, de dinheiro, mas no final é como se tudo isso fosse buscado para viabilizar o encontro de um amor. E até eu mesma, que trabalho, né, já há 20 anos com dissoluções, seja de casamento, seja de união estável, seja com o fim de um amor, a gente vê que, na verdade, aquilo ali é um momento preto e branco. Eu, graças a Deus, canso de reencontrar no meu dia a dia pessoas que foram meus clientes com a vida refeita, em novos relacionamentos, felizes. Muitas vezes eu até brinco no momento de uma consulta, ou seja o meu cliente o homem ou a mulher, eles muitas vezes diziam assim: Deus me livre, doutora, eu não quero saber nunca mais de casar, ou de homem, ou de mulher, ou seja lá o que for. Aí eu brinco, eu digo assim: tá, daqui a um ano a gente fala novamente sobre isso. E aí canso de reencontrar, né, às vezes em shopping, na rua, no supermercado, enfim, as pessoas um tempo depois, graças a Deus, com suas vidas refeitas. O ser humano tem essa possibilidade, né, e tem também nasce com ele essa possibilidade de se reconstruir, né, de se readaptar, né? Agora, ele precisa ter essa força de vontade, né? Porque tem algumas pessoas... Precisa, William. Eu tava até comentando aqui um pouquinho mais cedo, Mabel, antes de você entrar, que tem algumas pessoas que falam assim: eu não sei viver sem você. E caiu, Ruberval. Caiu, não? Eu não sei viver, não. Tô aqui. Eu só não entendi o restante. Eu não sei viver sem você. Por exemplo, eu não sei viver sem você. E, tipo, você sabe sim. Antes de você me conhecer, você vivia sem a minha pessoa. Então, tipo, exato, tem algumas pessoas que exageram nisso, né? E após a separação, meio que se anulam. E o que você faz é exatamente isso. Você facilita esse processo, né? Você utiliza ali de todos os meios, de uma forma justa, utilizando a justiça ao lado das pessoas, para que elas possam ter essa separação da melhor maneira possível e que ela possa reconstruir a sua vida, não é isso? Exatamente, e uma coisa que eu sempre digo também a todos os meus clientes, principalmente no início de um processo de divórcio, as pessoas costumam dizer assim: ah, Mabel, elas precisam, logicamente, faz parte do nosso trabalho. A gente precisa saber da história da pessoa, não só do relacionamento, mas até o que vem antes, para poder entender, para poder contextualizar. Mas aí as pessoas dizem: ah, Mabel, todo advogado é um pouco psicólogo, né? Sim e não. A gente é psicólogo se você levar em consideração a questão da escuta, da necessidade da gente ouvir. Mas, Willy, fica fazendo parte ali da receita. Todo mundo que passa por um processo de divórcio precisa ter um acompanhamento espiritual, seja qual for a sua crença, e um acompanhamento psicológico. Porque às vezes aquele desfazimento da relação pode ter a ver com o outro, pode, mas pode ter a ver conosco. Sim. E aí é um momento de autoconhecimento, né, de refazer, de reconstruir. E se a pessoa não parar para olhar para dentro de si naquele momento, em todos esses viés, espiritual, psicológico, físico, sabe, Willy? Às vezes uma questão também é muito importante a pessoa ter uma saúde física também cuidada, avaliada, acompanhada. Então, aquele momento, ela precisa ser realmente um momento de... Eu nem gosto de usar muito essa palavra, mas é o que temos para o momento, de se reinventar. O que é essa reinventar? É olhar para si, se entender, se redescobrir, porque se aquilo ali não for curado, nenhum relacionamento vai dar jeito em nada, porque tem que ser de dentro para fora. E sempre se amar, né, Mabel? A gente precisa se amar primeiro para amar o próximo. Como é que você vai amar alguém se você não se gosta, não se ama, não se cuida? Exatamente, né? Exatamente. O amor próprio não pode vir do outro, né? Sim. Tem que vir de si. Maravilha. Maravilha. Como já disse. Pronto. Bom, vamos para a nossa temática de hoje? Vamos, passado nossa introdução aqui, psicológica, fática, né, Willy? Eu queria trazer para os nossos ouvintes hoje a seguinte informação. Muitas pessoas acham que não existe mais a separação judicial e tão somente o divórcio. Tá? O que aconteceu, Willy? Vamos falar aqui para as pessoas. Não, aí essa nossa conversa aqui vai ser mais destinada a quem é casado, não a quem vive em união estável. Porque quem vive em união estável não vai se separar nem vai se divorciar, claro, né? Separação e divórcio é para quem é casado. Certo. O que acontece, Willy? Antigamente era obrigatório, antes do divórcio, o instituto da separação judicial. A pessoa primeiro entrava na justiça pedindo a separação, depois aquela separação era convertida em divórcio. Ou havia a opção da pessoa que estava separada de fato há mais de 2 anos ingressar judicialmente com o divórcio direto. Tá? O que aconteceu? A lei trouxe, a emenda constitucional de 2010-66, trouxe que não era mais obrigado, nem com tempo, nem sem tempo, a ter a separação judicial. Tá? Ela passou a ser uma opção. Certo. E aí, hoje, lá em Brasília, no STF, vai haver um julgamento se a separação vai continuar a existir no ordenamento jurídico brasileiro ou não. tá? Nós defendemos a importância de se continuar tendo essa opção para quem quer. E aí a gente vai trazer aqui alguns argumentos para os nossos ouvintes, o porquê que é importante continuar. Primeiro, como opção, não como obrigação. Segundo, dentre todos os casos, William, a gente tem muitos casos de um respeito à liberdade religiosa. Quem é católico ou evangélico que respeita fielmente todas as regras da religião, para essas religiões, o casamento é indissolúvel, correto, William? Correto. Correto. Então, com a separação judicial, você põe fim aos deveres do casamento, mas você não põe fim à possibilidade daquele casamento ser retomado. Ah, sim. Entendi. Certo? Se você se divorcia, como é que você retoma o casamento? Só casando de novo. Entendi. Não, não existe uma reconciliação ou uma forma de voltar. E por incrível que pareça, Willi, isso acontece muito. Porque às vezes os casais precisam se separar para ver se queriam, na verdade, estar juntos. Mas, Mabel, só tirar uma dúvida com você. Eu posso casar, sim, separar, e eu posso ter, por exemplo, uma união estável com outra pessoa, separar e depois casar novamente? Com a outra que eu tinha me separado? Com a anterior? Sim. Com a esposa, pode. Porque o que é que acontece? Ah. A separação, o instituto da separação, ele não põe fim ao casamento, mas ele põe fim às obrigações decorrentes do casamento, dentre elas as obrigações de fidelidade. Certo? Entendi. Então, o que é que acontece? Se você quiser retomar o seu casamento, basta uma simples petição para o juiz ou um documento no cartório e o casamento é retomado. Gente. E para quem tem a crença forte e firme, isso é um acalento. Aí você pode dizer, tá, Mabel, mas eu sou católico, sou evangélico fervoroso, a minha esposa não é. Eu não quero me divorciar, eu quero só a separação, mas ela quer o divórcio. Aí o Ida, ela vai ingressar e essa responsabilidade não vai ser sua. Uhum. Entendeu? Até porque ninguém é obrigado a estar com ninguém. Uhum. Então o casal pode, em comum acordo, optar pela separação, depois ver que não tem reconciliação. Se tiver, é muito mais fácil e menos burocrático haver essa retomada do casamento do que no caso de um divórcio. Então, existe essa opção. É um respeito de liberdade, de crença e tudo. E ainda tem uma outra questão, sabe, William? Os deveres decorrentes de um relacionamento, de fidelidade, uso do sobrenome, o que é que se argumenta? Se a separação cair, hoje em dia, o que é que tem na lei? Um reconhecimento, por exemplo, um cônjuge traído não ser obrigado a pagar pensão para aquele cônjuge que traiu. Olha. Entendeu? Entendi. Perfeito. Essa parte, porque às vezes, além de cada coisa, né? Além de toda a dor de um término que vem através de uma traição, às vezes a pessoa que trai não trabalha, por exemplo, precisaria de uma pensão. Sim. Então, se aquele relacionamento acabou por questão de traição, de desrespeito aos deveres do casamento, mesmo ela precisando de pensão, o cônjuge que foi traído não é obrigado a pagar. Entende? Entendi. E isso é decorrente da separação. O que é que a gente entende? Se a separação não acabar mais, até essa garantia vai se acabar junto. Perfeito, Mabel. Uma mulher que sofre violência doméstica, e isso tem, viu, ele, mulher, que muitas vezes é ela que sustenta a casa, ela é que ganha o dinheiro que mantém a família, e ela sofre violência doméstica e se submete àquilo ali. Com o fim da separação judicial, aquela mulher, mesmo sofrendo violência doméstica, se ela for demandada, ela pode ter de pagar pensão pro marido. Já pensou? Nossa. Então... O uso do sobrenome, ele, do marido ou da mulher, ele é um direito da pessoa que muda o sobrenome, tá? Entendi. Se você casado, a sua esposa adota o seu sobrenome Marx, se vocês se divorciarem, a escolha é dela continuar ou não usando o seu sobrenome. Não é porque o sobrenome é seu que você vai autorizar ou não, porque na hora que ela acrescenta no sobrenome dela, passa a ser dela. Então, a opção é dela. No caso de um fim de um casamento por traição, o cônjuge que traiu pode ser condenado a não ter essa opção de usar o sobrenome. E tudo isso se dá em virtude do Instituto da Separação Judicial. Se ele for extinto, essas regras irão embora com ele. E Mabel, tem aí uma, pelo menos dá para ter uma noção de como é que vai ser essa votação, se ela vai ser muito apertada, se ela vai ser... Por enquanto ela está empatada. Ela começou no dia 25 de outubro, né? O relator é o ministro Luiz Fux. Sim. E aí, por enquanto... ela está empatada. Votaram os ministros Luiz Fux e o Cristiano Zanin pela supressão, né? Por acabar a separação. Uhum. E os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram pela manutenção. Então está empatada. Eita. E hoje a gente vai ter essa resposta. Tá bom, vamos aguardar. Vai acontecer. Então. Próxima semana a gente avisa aqui para todos os nossos ouvintes. Tá ótimo. Terça-feira, então, a gente tem um encontro marcado aqui para você contar pra gente como foi. Tá bom? O que é que deu? O que é que, né? Que deu? Tá joia, pois, William. Um grande abraço ao pastor Robert Van e a todos os nossos ouvintes. Até semana que vem. Para você também, Mabel. Bom dia, viu? Bom dia, tchau. Deixa eu passar aqui o contato na Mabel, né? O pessoal fica prestando atenção, mas e aí, como é que eu falo com a Mabel, que eu tenho que, preciso me separar, preciso me divorciar, tal. Ó, tá aqui, ó, Mabel Portela. Você entra no Instagram e coloca lá, mabelportela.adv, mabelportela.adv. E é o perfil dela é aberto no Instagram, então você consegue ver tudo sobre a Mabel Portela e mandar um direct lá para ela, para que ela possa lhe responder, tirar a sua dúvida, né? Quem sabe você precisa aí de um apoio, a Mabel está à disposição para lhe ajudar, né? Nessas questões tão delicadas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, Rubevan, vou de intervalo ou eu vou aqui para os nossos ouvintes? Como é que tá meu tempo aí? 10h45, eu vou ter rodado o intervalo. Então vou pro intervalinho e já eu volto aqui com os nossos ouvintes que mandaram mensagem. Vai. Você está ouvindo o programa Bons de Papo. Tudo que você precisa saber para uma boa conversa. A Rede de Notícias apresenta seu mais novo portal, rdnaovivo.com.br. Seja no celular, computador, tablet ou até mesmo na sua TV. Sintonize-se na era da informação e faça parte dessa evolução. rdnaovivo.com.br. A Rede de Notícias na palma da sua mão. Acesse já. Excuse me. Eita, que o que ia dar um help pra muita gente era poder aprender outra língua, viu? E não é que a prefeitura deu um jeito nisso, rapaz? Com Fortaleza Bilíngue, pela primeira vez tem uma ruma de cursos de vários idiomas de graça pra gente. E tem muito mais novidade boa da prefeitura, viu? Tem o Reciclo, o programa Costurando o Futuro e o Tuk-Tuk dos Remédios. Tudo isso pela primeira vez. Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Aqui na Rede de Notícias, você acompanha uma super tarde repleta de diversão e informação. Na sua estação preferida, você confere os melhores sucessos nacionais e internacionais. Notícias de última hora e emocionante oração das 3 da tarde com o padre Reginaldo Manzotti. Fomos curados. Programa Super Tarde com Fernando Xavier. De segunda a sexta, às 14h. Não perca! Sintonize na sua rádio Rede de Notícias e aproveite! A vontade de uma pessoa após a morte pode ser resguardada através de um testamento. Com um testamento, é possível, por exemplo, fazer o reconhecimento de um filho e de uma união estável, a criação de uma fundação e a distribuição de alguns bens. Há três tipos de testamento: público, particular e cerrado. O cartório realiza os testamentos públicos e pode esclarecer sobre as características de cada um. Cartório é serviço. Uma campanha: Sinored, Anoreg e IRTDPJ Ceará. Você está ouvindo o programa Bons de Papo. Tudo que você precisa saber para uma boa conversa. O Bevan Rodrigues, sabe quem voltou de Salvador? A Jerusa Fonseca. A Jerusa Fonseca, que é lá do Conjunto Ceará, disse que chegou de Salvador. Quero saber quais foram as impressões de Jerusa Fonseca, se ela curtiu lá Salvador, viu? Jerusa, por favor, mande um áudio pra gente falando aí da sua experiência lá, né? E a Cleide Lima, do Bodubim. Bom dia, dona Cleide, tudo bem? Bom dia, William, e bom dia, pastor. Hoje eu gostaria de ouvir uma música aí pra quem levou um fora. Não tenho sorte não, viu, William? Já levei outro fora. Outro, dona Cleide? Oh, meu Deus do céu. Uma música pra quem levou um fora, Robert Van Rodrigues. Oh, rapaz, é muito ruim. Mas, ó, vou lhe dizer, viu, dona Cleide, não fique abatida assim não, não fique triste não, viu? Não era pra senhora. Tudo acontece na vontade de Deus. Tudo acontece. E é lógico que a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa estar ali aberto a novas experiências, não ser tolinho também, né? A gente não pode entregar o nosso coração pra qualquer pessoa. Mas a senhora vai analisando, né? A senhora super jovem, né, tem essa energia toda aí, com certeza vai aparecer um príncipe encantado na sua vida que vai lhe tratar muito bem, né? Enquanto isso, como eu estava conversando com a Mabel Portela, se ame bastante, se cuide, se goste, né? Faça as coisas que a senhora mais ama, né? E aproveite esse tempo que a senhora está sozinha, né, para se curtir só, faz bem, né? Eu acho tão legal, Roberto, quando a pessoa ela é independente, sabe? Paz, eu vou ao shopping hoje. Vai ao shopping, passeia, toma um sorvete, almoça, vai ao cinema, né? Não, hoje eu vou dar uma corridinha lá na beira-mar. Vai sozinho, vai se curtir, né? Tem coisa melhor do que isso? Quando a gente se ama bastante, né? Por quê? Porque a gente só pode amar alguém se a gente se amar primeiro. Senão não tem sentido, né? Aí você vai se doar demais para outra pessoa, aquela outra pessoa pode não respeitar todo o seu amor, pode não valorizar da maneira que deveria, você acaba se frustrando, né? E a pior sensação que tem para o ser humano é se frustrar. Paula Brenda. Willy, sabe qual é a melhor música para fora? Tanto para a pessoa dar o fora, como quem recebeu? Sim. A música da Luca. Tô nem aí. Tô nem aí. Então, a pessoa que levou fora, ó, tô nem aí. A gente tem que dizer isso. Tô nem aí, seguir em frente. Né? Porque atrás vem gente. Vamos seguir em frente. É, a fila andou, eu te falei, agora chora. É, tem essa também, o Bevan, do Chiclete com Banana, do Bel Marx. É, quando a fila anda. Não, na hora do fora, Robert Van, a gente fica, né, triste, acabrunhado, né? Mas depois você vai percebendo que, tipo assim, eu sou melhor do que isso. Sou melhor, não falo melhor que a pessoa, tá, gente? A gente não pode pensar dessa maneira, não, que ela não me merecia. Também isso aí, esse tipo de pensamento não é bacana. A gente não pode se colocar acima do outro. Não somos melhores do que ninguém. Mas, tipo, não era pra mim. Não. Acho que não ia dar certo e tudo mais. Então, tipo, a gente pega, muda a chave e segue em frente, né? Como a Paula Brenda bem disse, tá bom? Mas o Robert Van tá separando as músicas aqui pra gente homenagear a dona Cleide Lima, do Modubim, que não deu muito certo, né? Não rolou essa paquera que tava tendo aí, né? Olha, o Manuel de Juazeiro, da Bahia, fala o seguinte, ó, dona Cleide, pra senhora... Diga essa senhora para quem levou fora. Será que o meu. Ó, oh, meu irmão, Genival Santos, será que eu mereço esse castigo? Será? Será? Essa é boa, mas gostei, Manel, essa é boa. É pra sentar e chorar, né, Manel? Essa é pra ficar, essa é pra ficar abatido. Dona Leuda. Ô, meu irmão, cuidado, ao Pix no final do mês, viu? Ao Pix. Ao Pix no final do mês, que é você, cuidado, William e Rubervan. Olha aí, tá falando de mulher, tem muito cuidado com as coisas hoje. Ai, meu Deus do céu. O Pix, Rubervan, cuidado com o Pix. Porque chega o final do mês, o Pix, do mesmo jeito que entrou, sai. Ah, foi, não foi? Ah, é muito ligeiro. Ai, ai. Oh, o Magno tá perguntando, a minha namorada mandou alguma mensagem? Espero que sim. Deixa eu ler pra você aqui, Magno. Vou ler novamente, sim. Diane mandou a mensagem. Vou ler aqui pra você, tá, Magno? Ô, oh, Rubervan, você pode colocar uma música romântica pra eu ler aqui essa mensagem da Diane? Pra eu poder aqui dar a entonação correta? Você pode colocar aquela Lady in Red... Né? Você pode colocar Toto, alguma romântica aí para poder fazer a leitura aqui da mensagem da Diane, que ela endereçou para o seu namorado, o Magno. Mas antes, Dona Leuda. A mulher que é mulher, ela não vai fazer nada errado. E o homem que é homem, também não vai fazer nada de errado. Agora, porque o mundo está desastrado entre todos os sexos de tudo. Mas a mulher que é a mulher de verdade e o homem de verdade, não vai fazer nada de errado, não. Lógico, tudo tem que ter respeito, né, Dona Leuda? A gente tem que respeitar o próximo, né? E principalmente as pessoas que estão conosco. A senhora tem toda a razão. Às vezes, né, a pessoa acaba tendo, principalmente mais jovem, né? Acaba colocando os pés pelas mãos, né? Acaba errando muito, né? Acaba agindo de uma maneira que não é da índole dela, mas acaba agindo consequências da vida, acaba achando que não aquele comportamento não vai trazer nenhum mal e depois se arrependem, né? Mas para isso existe o tempo e a maturidade. Com o tempo e a maturidade, a pessoa vai entendendo que, tipo, fiz errado, não foi correto e tudo mais, né? Mas que a gente erre menos, né? Que o ser humano erre menos. Para evitar esse tipo de comportamento, né? O errar. Tá ótimo, Rubervan. Pode ser essa daí. Vamos ler aqui. O Manuel, lá do Juazeiro da Bahia, tá dando risada aqui, viu? É. Foi contigo, né, Manuel? Não foi você que levou fora, né? Aí você tá rindo aí. E o Magno de Londres tá falando que a Dona Leuda é uma graça. A Dona Leuda aqui, ela tem aqui suas observações que são importantíssimas aqui pro programa, né, Magno? Rubervan, por favor, então agora eu vou fazer a leitura da Diane. Diane. Essa mensagem vai endereçada para Magno de Londres, da sua amada Diane, sua namorada. Gostaria de dizer para todos os ouvintes que estão decepcionados com amor por alguma decepção do passado, que mesmo não sendo fácil encontrar alguém compatível para dividir a vida, não perca a esperança. Deus vai colocar uma pessoa que venha para somar e multiplicar todos os momentos felizes. E todo passado de dor se tornará aprendizado. E também gostaria de dizer ao meu namorado, Magno, por nos mostrar esse seu talento poético. Obrigada, meu amor. Amo amar você. E, se possível, gostaria de ouvir uma canção que embala o nosso romance todas as vezes. Tim Maia, Você. Essa é a mensagem endereçada por Magno de sua amada Diane. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso,

Lógico, se a gente fizer por onde, primeiro de tudo. E segundo, muito trabalho, muita força a gente conquista, viu? Dona Leuda. Mas quando a gente namora, a gente é uma coisa, é flores, por cima de flores, só tem flores, só tem coisa boa. E depois que a gente casa, que tem um filho, tudo muda, as coisas vão mudando. Aí mudamos completamente mais. Quando a gente demora só é as marinhas, é rosas, e buquês, e flores, e tudo. Quando a gente casa, tudo vai mudando. Vai mudando um pouquinho, quando tem filho, vai mudando mais. E aí vez é assim mesmo. É, a gente precisa fazer por onde também, né, dona Leuda? Cadê o senhor Ivonelis? Tá lá, hoje o senhor Ivonelis está onde? Está embaixo lá do cajueiro lá com a turminha, né? Nesse horário já são 11h37, tem que chamar um homem para voltar para casa, né? Para almoçar, tá quase na hora. Tá bom, dona Leuda, é assim mesmo, a gente vai se adaptando, né? Ô Bevan, o meu amigo Eduardo lá de Portugal, nosso contemporâneo, falou o seguinte, ó, Willy, tá aqui a música do Menudo, ó, vou colocar aqui para você ouvir. Essa música é do Menudo, ó, que é pra você tocar. If You're Not Here. É essa? Olha ela. Gotta catch the plane at 7:30. Tu cantou essa? Na época que você dançava? Why haven't you come to say goodbye? Pra quem não sabe, né? Vou repetir aqui, o Robert Van era um dos Menudos cearenses. Se apresentou ele com a Xuxa cearense, né? Se apresentou com a Xuxinha, com a... Tu dançou no Irapuã Lima? Ganhava dinheiro, meu irmão? Ganhou muito dinheiro. É aqui que fizeram sucesso, viu? Ó. Quais foram os municípios que você conheceu quando você era menudo? Você foi pra Camucim, Aracati, Iguatu, desceu pra lá também? Olha mesmo. O pior, e Chaval. Foi lá pra Chaval? Tu foi lá em Chaval? Caramba. Já, então, vamos ouvir essa melodia aqui, onde Robevan Rodrigues, a época era Menudo, dançou muito, hein? Ó, isso, as meninas deviam gritar muito, viu, Robevan? Rapaz, era bom demais. Dona Francisca, do Conjunto Jardim União 2, fala, dona Francisca. Tem horas na vida da gente que é melhor a gente estar só do que mal acompanhada. Exatamente. E ela continua. É o quê, menino? Pastor foi menudo? A senhora tá é por fora. O pastor foi menudo quando ele era adolescente. Quantos anos você tinha? 14, Bevan? 14, 15? Menos? Pois o pastor foi menudo. A época lá que estourou, né? É 84, 85... O pastor tava rodando esse Ceará todinho aqui, fazendo apresentações lá com a trupe, né? E ele se apresentou na Aracati, Camucim, Chaval, né? Beberibe. Ora, ele deve ter feito a festa. Desceu ali para Paracuru também? Paracuru, Paramuti. Isso deve ter ganhado muito dinheiro mesmo. É louco. Aquela época lá, cada apresentação... Aí, o pastor, dona Francisca, é multifacetado, viu? Muitas histórias. Dá pra ver o vídeo do pastor como menudo? Vou já procurar aqui. Segundo ele, não tem, mas ele também disse que não tinha lá nas apresentações dele do... Ele já tá procurando. Pera aí, Roberto, que eu sei procurar. Tenha calma. Menudo. Hã? Hã? Como é que é? Atenção, anotem aí. E Menudos Time. e Menudos Time. Era o nome do grupo do Robert Van. Então, vamos procurar no YouTube todo mundo, ver se a gente encontra o Robert Van. Como, ele tá com medo de a gente achar, gente. Vamos procurar. Deve ter no Irapuã Lima e deve ter lá na Verdes Mares também. Com certeza a Verdes Mares deve ter gravado contigo. Tem na TV Cidade? Então vamos ver se a gente consegue encontrar lá na TV Cidade. Eu tenho uns amigos lá, vou ver, cearense. Vou ver se eu consigo encontrar. Opa! Menudos do Colégio Cearense, turma de 1990. Não, tu não era do Cearense não, né? Menudos em Fortaleza. Os Menudos vieram pra Fortaleza? Vocês se encontraram com eles? Pô, fala aí, Bevan. Não, pô, conta aí a história, bicho. Pô, tá todo mundo querendo ouvir aí. Tu fica contando com o microfone desligado. Ele se encontrou com os Menudos, gente. Por que que tem essas histórias tu não conta pra gente? Tu guarda sete chaves. O Robert Van fala, minha vida é um livro. Com páginas arrancadas. Eu vou ter que achar, vou ter que ligar lá. Você facilitaria muito a nossa vida se você dissesse. Aí eu acho maldade com a gente. TV Cidade. Vou ver se a gente encontra. Não é possível. Isso aqui, a gente precisa... E eu preciso, né, fazer isso no dia que trechos Irapuã Lima TV Cidade. Eita, se tiver, hein? Não, eu queria fazer o seguinte, fazer esse programa especial Menudos com o Cláudio Pinho aqui. Porque vai ser especial, vai ser diferente esse programa. Pois vamos fazer o seguinte, gente, deixa eu chamar as músicas pra vocês, né? Que eu vou procurar aqui os Menudos, que qualquer coisa eu trago amanhã. Aí eu vou dar o site aqui pra vocês. Olha, o Magno de Londres fala o seguinte, dá pra ver o vídeo do pastor de Menudo? Estou procurando, estou em busca desse vídeo, viu? E por favor, queria solicitar uma força-tarefa de todos os nossos ouvintes que entrem no YouTube, né, em todas as plataformas de streaming e procurem aí, segundo ele, né? E Menudos Time. E Menudos Time era o nome do grupo. E vocês podem colocar assim, Menudos Time, Cearense, Menudos Cearenses, né? Menudos Cearense TV Cidade. Vamos ver se a gente encontra. Porque se não encontrar, eu vou ligar lá pra TV Cidade, vou pedir no arquivo. Cara, rapidinho. Vamos de música. Não encontra, não? O quê? Dá meus pulos. Vai, manda bala aí. Thank you. Toca Zorra. Cheguei atrasado pro encontro do amor, com alguém que eu queria tanto conhecer. O tempo andou mais depressa que eu, em questão de minutos eu perdi você. Feito um louco em meu carro, rodei a cidade pra ver se encontrava você por aí. De repente eu entrei em um lugar qualquer e por coincidência você estava ali. Fiquei te olhando enquanto você dançava, você me fretando enquanto ele te abraçava. E eu nesse impasse morrendo de desejo, sem poder fazer nada. Ali parado tomando uma cerveja, eu e a tristeza dividimos a mesa. Enquanto eu sofria entre uma dose e outra, o cara só te beijava. No meu desespero, entre o ciúme e a raiva, feito um palhaço que levou um fora. Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora. Enquanto você dançava, você me fretando enquanto ele te abraçava. E eu nesse impasse morrendo de desejo, sem poder fazer nada. Ali parado tomando uma cerveja, eu e a tristeza dividimos a mesa. Enquanto eu sofria entre uma dose e outra, o cara só te beijava. No meu desespero, entre o ciúme e a raiva, feito um palhaço que levou um fora. Paguei minha conta, olhei pra bandido, entrei no carro e fui embora. Ali parado tomando uma cerveja, eu e a tristeza dividimos a mesa. Enquanto eu sofria entre uma dose e outra, o cara só te beijava. No meu desespero, entre o ciúme e a raiva, feito um palhaço que levou fora. Paguei minha conta, olhei pra bandido, entrei no carro e fui embora. Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora. Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora. Você está ouvindo o programa Bons de Papo, tudo que você precisa saber para uma boa conversa. Eita, que o que ia dar um help pra muita gente era poder aprender outra língua, viu? E não é que a prefeitura deu um jeito nisso, rapaz? Com Fortaleza Bilíngue, pela primeira vez tem uma ruma de cursos de vários idiomas de graça pra gente. E tem muito mais novidade boa da prefeitura, viu? Tem o Reciclo, o programa Costurando o Futuro e o Tuk-Tuk dos Remédios. Tudo isso pela primeira vez. Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. Agora a RDM está onde você estiver. Não importa se você está no conforto de sua casa, no trabalho ou em movimento. O novo site da Rede de Notícias é a sua janela para o mundo. rdnaovivo.com.br. E sabe o que é ainda melhor? Agora você pode assistir a nossa programação e acompanhar todos os nossos programas. rdnaovivo.com.br. A rede de notícias na palma da sua mão. Acesse já. A certidão de nascimento serve como porta de acesso à cidadania. Registra nossa história, nos dá nome e personalidade jurídica. O documento é gratuito e pode ser feito tanto na maternidade quanto em qualquer cartório de registro civil. As certidões que registram o CPF das crianças facilitam na hora de fazer uma previdência privada e em outras burocracias que envolvam os pequenos. Cartório é serviço. Uma campanha. Sinored, Anoreg e IRTDPJ Ceará. A Rede de Notícias quer te ouvir, quer fazer parte da sua vida e tornar cada momento do seu dia ainda mais especial. Então, não perca tempo. Adicione o número 85 99164-2745 aos seus contatos e nos envie uma mensagem agora mesmo. WhatsApp 85 99164-2745. O canal direto entre você e a Rede de Notícias. Estamos esperando a sua mensagem. A Câmara Municipal de Fortaleza vai até você com a ação Meu Bairro, Nossa Câmara. Através da ouvidoria itinerante, a população pode avaliar o trabalho dos vereadores, sugerir ações para o seu bairro e ter acesso a serviços e ações de diversos órgãos públicos. A próxima edição será na Avenida Vilásio Almeida de Miranda, na Praça Senhor do Bonfim, Sapiranga, no dia 11 de novembro, das 8 às 13 horas. Meu Bairro, Nossa Câmara. Câmara Municipal de Fortaleza. Você está ouvindo o programa Bons de Papo. Tudo o que você precisa saber para uma boa conversa. Estou de volta aqui com Bons de Papo para encerrar o nosso programa, né? Paula Brenda fala o seguinte: meninos, obrigado por ter tocado meu pedido musical, amei. E quem mandou mensagem também foi o W. Tales, né? Ele manda aqui mensagem. Fala, W. Tales. Bom dia, pastor, e o Will, e a todas as pessoas que estão assistindo. Aqui é a dona Alves, de Lagoa da Porca, Paracuru. Bom dia para todos. Você entendeu o nome dela, Rubervan? Dona, que está aqui no WhatsApp, tá W. Tales. Deixa eu tentar. Dona Alda, eu acho. Tu tira o beijezinho só para ver se eu consigo ouvir? Assistindo. Aqui é a dona Alves, de Lagoa da Porca, Paracuru. Aures. Bom dia para todos. Pronto, dona Aures. Deixa eu anotar aqui o seu nome, então. É a dona Aures, de Paracuru. Pronto, dona Aures. Agora, quando a senhora mandar, eu já vou saber que é a senhora, viu? Que tava como W. Tales, aí eu não ia saber. Paracuru. Pronto. Aí fica mais fácil. Dona Aures, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua mensagem, acompanha a gente. Dona Aures, que falou o seguinte mais cedo: bom dia para todos aí da rádio, vocês são uma potência inexplicável. Aqui é Alves, da Lagoa da Porca, distrito de Paracuru. Tô escutando aqui pela Bons Ventos, um ótimo dia para vocês. Autarquias, ó, chamou a gente de autarquias, Obervan. Dona Alves, pronto, deixa eu mudar aqui que eu botei Aures, é dona Alves. Pronto, dona Alves, anotado aqui o seu telefone. Todas as vezes que a senhora entrar em contato com a gente agora, nós vamos saber que é a dona Alves de Paracuru que está falando conosco. Agradeço muito, viu, a sua participação, e sempre mande uma mensagenzinha. Gostei que nós somos uma autarquia, uma potência inexplicável em Paracuru. A gente agradece e a gente só pode ser o que a senhora comentou graças aos nossos ouvintes, a vocês, viu? Ontem, falando nisso, nós tivemos uma queda de energia aí em Paracuru, né? Que tem tido tantas reclamações na Paracuru, Taíba, e ontem a nosso transmissor aí na Bons Ventos foi vítima dessas quedas de energia. Por mais que a gente tenha um gerador, acabou caindo, né? Então, a gente sente muito por não ter transmitido aí umas 2 horas da nossa programação para vocês, tá? Mas hoje está tudo tranquilo, tudo normal. Aliás, desde ontem, às 1 da tarde, eu acho que voltou já, 1, 2 horas já tinha voltado, eu estava funcionando normalmente. E lembrando mais uma vez que nós estamos transmitindo a novena da paróquia de São Gonçalo do Amarante, aí em Bons Ventos FM, a partir das 7 horas da noite, das 7 até as 8h30, né? E a paróquia que é dirigida pelo padre Denis. Obrigado a todos. Só quem transmite é a Bons Ventos FM 91.1. A Rede Notícias tem a sua programação normal, tá certo? Mas quem quiser acompanhar pela Bons Ventos FM 91.1, 7 horas da noite é só sintonizar que você acompanha. E o forrozão da Bons Ventos tá indo direto agora. Depois que acaba a novena, 9 horas da noite, o forrozão da Bons Ventos leva a programação até o finalzinho, até meia-noite, tá bom? Nesse período agora, até dia 15 de novembro, o Bons de Papo não está sendo reprisado, não está sendo reexibido no horário da noite aí na Bons Ventos FM. Se você quiser ouvir o Bons de Papo, você sintoniza na Rede Notícias e acompanha nossa programação, tá bom? Gente, me despeço então, temos músicas ainda, são 11h58 da manhã. Agradeço grandemente a todos vocês que acompanharam aqui a nossa programação até meio-dia. Agora nós temos o Jornal da Rede Notícias, assim que acabarem as músicas. Logo em seguida, Momento Esportivo com Afonso Melo, Gabriel de Brito, né? E às 14h, o nosso programa Super Tarde com Fernando Xavier, tá certo? Beijo para todos, boa quarta-feira e amanhã, quinta, encontro marcadinho aqui, hein? Anote aí na sua agenda sempre. 10h, logo depois do programa Paulo Oliveira, que começa às 7h, vai até às 10h, entra o Bom de Papo pra gente conversar. Beijo, até amanhã. Toca boa!